a terra ficou ferida, dos dentes claros de sangue, vi dos coelhos bebendo verde da água. Dentes cor de canela.